Eu não me mantenho limpo na vida real. Pra dar gargalhada das piadas sujas da internet. Mina preta quer fuder, mina branca se matar. E delas eu quero um belo boquete. Chaotic.com, loucos lotam o Forchan. Todo meu drankit eu peguei no Reddit. Caso seja um líder, haja igual Genghis Khan. Suicidas amam a marca Gillette. Serial killers matam animais pela covardia. Mano bobo, agressor no fundo é uma biba. Boy é o Bieber, eu calmo igual uma bomba. Caso eles tente, vão sair sem vida. Caso eles tente, nos diminuir, vão se foder. Eles vão entender que não tememos a morte. Caso seja forte, tente me trombar nas João Dias. Da ponte pra cá, tu vai ver que não é brincadeira. Quem não dança, segura as crianças, tira elas da sala. Tá na hora de pegar os back e fazer fumaça. Aumentar os graves pra estourar a porra da caixa. Desde menor eu quero estourar a boca do caixa. O Nabomber mandaria um tutorial pra mim. Mais um louco que o Satanás e já puxou o pé. Mano negro tem fé, mano branco tem fé. Gentileza tem que ser a arma deles. Parem com a neurose de ligar com a opinião alheia. Caliuches na boca de um pico é uma mina feia. Leia tudo que eu já rimei e então entenda. Copa é um aracnídeo fabricando sua teia. Minha meia tem meu pé, nela tem calor e dor. Não tente foder comigo, eu tô zero amor. Manos querem ter em casa mil bolinhos de sabor. Pela falta de algo que não tiveram no passado. Eu não me mantenho limpo na vida real. Pra dar gargalhada das piadas sujas da internet. Mina preta quer fuder, mina branca se matar. E delas eu quero um belo boquete. Chaotic.com, loucos lotam o Forchan. Todo meu drankit eu peguei no Reddit. Caso seja um líder, haja igual Genghis Khan. Suicidas amam a marca Gillette. Serial killers matam animais pela covardia. Mano bobo, agressor no fundo é uma viva. Boy é o Bieber, eu como igual uma bomba. Caso eles tente, vão sair sem vida. Caso eles tente, nos diminuir, vão se foder. Eles vão entender que não tememos a morte. Caso seja forte, tente me trombar nas João Dias. Da ponte pra cá, tu vai ver que não é brincadeira. Quem não dança, segura as crianças, tira elas da sala. Tá na hora de pegar os pés e fazer fumaça. Aumentar os graves pra estourar a porra da caixa. Desde menor eu quero estourar a boca do caixa. O Nabomber mandaria um tutorial pra mim. Mais um louco que o Satanás e já puxou o pé. Mano negro tem fé, mano branco tem fé. Gentileza tem que ser a arma deles. Parem com a neurose de ligar com a opinião alheia. Caliuches na boca de um pico é uma mina feia. Leia tudo que eu já rimei e então entenda. Copa é um aracnídeo fabricando sua teia. Minha meia tem meu pé, nela tem calor e dor. Não tente foder comigo, eu tô zero amor. Manos querem ter em casa mil bolinhos de sabor. Pela falta de algo que não tiveram no passado.